vem te dando giro nos, nos ritmos pra você dançar. Bora, Daniel! Pega ela pra dançar, vai, vai. Vai, Thaís! Essa aqui, ó! Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva? Se entre nós não existiu mais nada, foi esse fim que você escolheu. Pega o celular e grava, vai! Para de dizer que te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Franquito Freitas, a voz apaixonante. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva? Se entre nós não existiu mais nada, foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que te traí. Meu coração não te pertence mais. E aí? Solteiro não trai. Solteiro não trai. DJ Júnior Monteiro, o the number one de Mosqueiro. E vem dançando, vem dançando, vem dançando. Olha o Juninho! Essa ele dá valor. Júnior Monteiro! Bora, deixa o pressão! Pra se falar de amor, tem que se amar. Tem que se amar. Eu já vivi o amor. E o TT? E posso falar? DJs. Tudo que eu quero é me refazer. Aí, Karina! Eu não me vejo me entregando a. E você, você? Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Ah, sem outro amor vou encontrar. Outro amor. E te toca assim pra você, assim, ó. Júnior Monteiro. Ao lado. Não consigo disfarçar. Está escrito em meu olhar que eu te amo. Dance, dance. Toda vez que eu estou frente a frente com você, é um sonho. De Jayce, Dilson e de Elson V, de frente pra galera o ciclone, o furacão do som. De Jayce, Dilson e de Elson V, de frente pra galera o ciclone, o furacão do som. Preciso te amar, quero te encontrar. Ciclone tocando. redondinha. Só tá no ish hoje, né? Não consigo te esperar. Está escrito em meu olhar que eu te amo. Quero mais a emoção e o amor na fé. Gira, gira, é marcante, é marcante pra você. Só pra relembrar, Daniel! Toma-te! Quem será com quem se parece? Deve estar por aí. Ou será que nem me conhece? Onde andará? Você viaja! Seja onde for. Júnior Monteiro! Bora, nena! Tá curtindo o Júnior Monteiro? Aqui na Sete Canecão. Ele chegou cedo pra curtir. Vai, cobra, garoto! Gira, gira, gira, gira! Mais uma, mais uma! Chuva pra você! Se você pretende viver um grande amor, sou seu amigo, eu sou o seu cantor, seu poeta amador, seu compositor do seu corpo. Bora, Tassi! Surfista, seu melhor. Um abraço pra você, já tá na área, né? Aqui. Viver um grande amor. Sou seu escravo. Eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto. Disco voador. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago, e eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Bora, bolo, cabeleireiro! Ah. Ele tá comigo! E ele é desse tempo aqui, ó, desse tempo aqui, bolão! Bora, Juninho Monteiro! Nunca curtiu o ciclone! Às vezes penso e procuro encontrar razão pra esse sentimento. Oi. E o teu rosto que transmite tanta paz nunca me sai do pensamento. O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta apaixonado. Suas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? Égua da sequência! E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Vá! Não me permito te perder e essa ideia que me faz perder a calma. Será que um dia eu vou poder sentir teus beijos, teu perfume e ter você pra mim? DJ Zedilson e Edielson, agora toca essa canção que eu fiz só pra ti. Ciclone é o som que vai levar meu coração.

Tá na hora de você escutar e curtir as marcantes que tocam no seu coração. Com o DJ Júnior Monteiro. O The Number One de Mosqueiro. Alô, Júnior Monteiro! Detona aí, meu DJ! Tá na hora de você viajar! Pra viajar agora! Como é que é? Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faça o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. E você? Estou no som da galera onde te conheci. Entre você e eu. Vem meu príncipe negro, o som da galera. Conquistou meu coração. E yeah. DJ de som e de Elson. Na mega coroa eletrônica. Vai, Sanderson! Já tá na área, garoto! Monteiro. E mais uma balada marcante, né? Sucesso total aqui no Canecão. A gente vai nessa pegada bacana que a galera gosta, as marcantes, né? Coisa boa. E as marcantes no Canecão! Oi, oi! Você me conquistou, confesso. E a chama dessa mão. E já está aqui com a gente, maninho! Gente, claro, te abraça carinhosamente. Nosso parceiro Ozio segue com a gente, curtindo hoje. De boa, nossa balada marcante. Receba um abraço, maninho. Tamo junto, parceiro, é nóis. Que te ama. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor. E aí? Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. Bora, cachorrão! Eu não consigo mais viver sem você. Ele dá valor nas marcantes, valeu! Para te encontrar e te dizer que eu te... Olha quem tá ali, Júnior Monteiro! Veco Pirateiro, meu irmão! Sinto é tão forte, não dá pra esconder. Balança aquele dinheiro lá, Veco! Viaja, Mosqueiro! Júnior Monteiro! Segue com a gente também, Murilo, nosso amigo Murilo. E aí, Murilo? Se eu bebi, não foi por causa de você. O nosso amigo Maurício também, um abraço, Maurício. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Pensando que ainda sou em você. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, sua conversa. Ei, Fabrício! Sua vida que é, é mais uma de sucesso, meu brother. Sete Canecão, balada marcante. É mais uma. Quarteto Júnior Monteiro. caminho pra seguir. Você viaja, viaja. Dia que não me esquecer. Canta aí, vai. Hoje é dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Bora, Tassi. Na verdade, hoje é primeiro de abril. E aí, André? Hoje é dia da família Sara. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Um, dois, três. Júnior Monteiro, não faz isso, covarde. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil. Já tem Sanderson Fabrício! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti. Bora, Tassi! Você junto a mim, a menina das marcas. Você partiu, mas ainda estou. Bora, cobra, como é que é? Quando a chuva DJ Fabrício. Quando tu me deu sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Você tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato tocando toda, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Didi Marcos e Gaiato. Aí, Wilson! Tocando toda, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. E cedei a tudo! Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha, bate na palminha. Tchá, tchá, tchá. Cadê a torcida do Paysandu? E a torcida do Clube do Remo? Um, dois, três. Só penso em você, meu águia de fogo. Eu sou da equipe TF, TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando o águia sobre voa, TF. Meu coração é super pop, TF. Essa galera enlouquece com S. Fica à vontade, Arthur. Tá aqui comigo, valeu, Arthur. E o Josimar. Yeah. Sanderson Fabrício, nosso quarteto fantástico, já aqui presente na Sete Candecão. Júlio Monteiro vai detonar a nossa última, mas a alegria continua com os nossos amigos aqui, Sanderson e Fabrício, a partir de agora pra você. Valeu, Mosqueiro! Edivaldo, lá da terra firme, valeu! Disparando sucesso! Com um simples olhar.